No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa Catedral do Fado. Como lhe prometi ontem, estamos de volta neste dia 11 de setembro do ano de 2011. Vamos estar aqui durante 30 minutos para lhe trazer alma portuguesa, tesouro português, que é o fado. Acompanhados, claro está, eu e você, pelos nossos poetas, fadistas, guitarras e violas. Está preparado? Então fique connosco, aprecie esta nossa maravilha portuguesa. Já sabe que se quiser pedir o seu fado, pode fazê-lo através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Eu sou a Joana e quero muito trazer-lhe grandes momentos de fado para ouvir, para apreciar e, claro, para deixar a sua alma sempre um pouco mais encantada pela nossa alma portuguesa, pelo nosso fado, tão tipicamente português. Vamos começar, e começamos muito bem. Vamos até à Rua dos Meus Ciúmes, trazido por Catarina Avelar. Logo depois, ficamos com O Leilão, na voz de Alfredo Marceneiro, e terminamos com Sempre que Lisboa Canta, na voz de Carlos Ramos. São assim os três primeiros fados, os três primeiros fadistas deste dia 11 de setembro, um dia que para os Estados Unidos e para o mundo é derivado a um atentado muito conhecido, um dia bastante marcante. Vamos então ao fado, vamos esquecer por alguns momentos as más recordações que temos. Mas que apesar de não podermos esquecer não se pode, mas podemos, por alguns minutos, não pensar nelas. Fique então com estes momentos de alma portuguesa e já sabe, conto consigo aí sempre deste lado para ouvir o fado cantado sempre em português. Seja desta ou daquela, pois sinto só pena dela e até lhe dou meu perdão. Meus farei com ar sereno. E esse teu ombro moreno, arfos de amor vão queimar. Saudades são fé perdida, são folhas mortas ao vento. Explicou-se

apareci. Ambição, sonho querido, em que eu fiz desta canção o meu brinquedo preferido. De muito novo assentei para a no fado, e com as praças antigas aprendi a ser soldado. Passei a pronto, fiz no fado a minha luta, e agora tenho saudade de quando eu era recruta. Belos tempos, quem me dera voltar à velha unidade do tiro da severa. Esse grande comandante que se chamou Armandinho, ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu bramo nas fileiras. E ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. Primavera de outra vida chega, essa vida negra cheira a felicidade. A primavera de outra vida chega, vai essa vida negra cheira a felicidade. A noite negra deu-me Deus a cor, vestido negro deu-me por condão. Mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Eu visto negro porque tenho fé, eu visto negro porque espero em Cristo. Ai negro, negro, por amor te visto, mas o meu fado negro não, não é. Ninguém me diga que não há beleza, que só há tristeza quando o negro impera. Que andorinha que Deus fez tão negra. alegre sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra traz a primavera. Porque a andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra traz a primavera. Adeus, oh casas velhinhas, das vielas estreitinhas, onde o fado já morou. Adeus, meu bairro de encantos, dos teus mais lindos recantos, só a saudade ficou. Adeus, moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade na tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. Adeus, trapeira modesta, das sardinheiras em festa e dos beijos ao luar. Adeus, taverna bizarra, onde nas noites de parra guitarras iam chorar. Adeus, moraria. Adeus, tradição. Já vejo a cidade cantar com saudade a tua canção. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. E as casas velhinhas, feitas pedraria, vão pelo caminho dizendo baixinho adeus, moraria. Pois é, estou de partida, estou a ir-me embora, mas na próxima semana, no próximo sábado e no próximo domingo, entre as 12 e as 12h30, estou de volta ao Canal 2 da Rádio Antena Web para lhe trazer mais alma portuguesa, mais tesouro português, mais fado. Sempre acompanhada, claro está, acompanhada eu e você que está aí desse lado, pelos nossos poetas, fadistas, guitarristas e guitarras e violas. Já sabe que conto com os seus pedidos de fado para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Vamos terminar com Até Que a Voz Mudou, na voz de Maria da Fé, e logo depois ficamos com Saudade, Silêncio e Sombra, na voz de Teresa Tarouca, e terminamos com Cais do Sodré, na voz de Rodrigo. São assim os três últimos fados que ficam para hoje, dia 11 de setembro do ano de 2011. Fique bem, tenha um resto de um ótimo domingo, aproveite toda a programação que temos para si. Fique bem, tenha uma ótima semana e até ao próximo sábado. Tentarei até que a voz E essa antiga melodia

faço um grito e o corpo todo me dói. Deixei-me chorar um pouco.